Pode crer, vagabundo. Aqui é o escadinha, morou, tio? Aí, dá pra você dar um grau nessa parada aí pra mim? Mil grau. Aí, DBS, aqui é o escadinha, livro da seleção brasileira de vôlei. Eu tô ligado que no cenário é muita treta pra chegar. É, mas já que chegou, nego, tem que representar. Mas se meus manis tão ligeiro, tudo bem. Favela vem que vem. Dos pretos do veloto sabe bem quem é quem. Assim, um salve aos pretos, a todos com respeito. Aqui, favela oeste negrinho, daquele jeito. Anti blá blá blá, sou mais o bom pai. Enfim, vários guerreiros, eu vim pra confirmar. Se louco, estão na pista, o rom, favela grita. Só guerreiro aqui, meu som se justifica. Aqui o gordão sem louco, tipo assim. Meu som tem que ser só dos bons pra mim. Negrinho lá da oeste busquei. Não tive boi aos testes, superei. Quem vacilou já foi. Meu clã representei. Firmei sem conversinha. Não é pro rap, sei disso. Fiz a minha. Não vim pra disputar e sim achar um lugar na humilde. Eu quero ver, que dá. Nasceu, foi trenegão. O Joe, custódio e eu. No som representei. Favela, Deus, mano meu. Ninguém vai desistir na fé. É tipo assim, sim. Pra debater os loucos que estão aqui. Meu som é minha cara, mas pode criticar. O que é bom, eu absorvo, o que é ruim, deixa pra lá. Mas liga, estou na fé, no som, assim que é. Suspeito, mas na fé, com Deus, na verdade é o que é. Vou assim, tipo assim. Perfeita mão, é no meio, estão de pé. O lugar, quer dançar? Favela está no ar. Vou assim, tipo assim. Perfeita mão, é no meio, estão de pé. O lugar, quer dançar? Nós, favela está no ar. São pouco em frente, são vários loucos, vários pretos, várias rimas que inspiraram o som de louco. Aqui se é o rap, caveira, inspiração de mensagem de MC Jack, Racionais e Duke Jam. Eclesiaste, vários mano, várias rimas. Lembro o som, mas gradiente, o negro rico de direcia. Representei, aceitou, pois convidei. Um dos loucos mais da antiga, com vocês tá aí de sopa. Deixa comigo. Agradeço o convite, nosso talento persiste. Meus parabéns pelo beat, estouro de dinamite. Pegada de som, louco daqueles miliano. Na oficina do peso eu vou esmirilhando. Trocando ideia na esquina de repente. Sujou. Os homens, gambé, coxinha, passa fome. Tô nem aí, devo nada pra ninguém. Se devo também, um dia eu pago e tudo bem. Depois da geral, que infelizmente é normal. Entro no jogo da tabela só pra ficar legal. Cadê o scratch? Vê se não se esquece. Sou pugilista, peso pesado do rap. O som do morro, o som do gueto, da favela, da quebrada. Lugar de responsabilidade comprovada. DBS, nego doido da quadrilha na parada, tá ligado? Não sou bandido, mas sou da pesada. Vou assim, tipo assim. Respeita a mão, é não humilde, estou de pé. O lugar que dança, só vai no campo, ele está no ar. Vou assim, tipo assim. Respeita a mão, é não humilde, estou de pé. Yeah.